E também hoje aproveitámos para apresentar, não é, daquilo que são os nossos novos espaços inovadores de educação. Temos aqui a nossa sala high-tech, Playroom 3030, uma sala tecnológica, uma sala onde os alunos podem dar largas à sua criatividade, onde tem aqui um conjunto de equipamentos tecnológicos de ponta, onde obviamente temos aqui também a oportunidade de testar novas formas de ensino, novos materiais didáticos. A sala high-tech também tem, por outro lado, um laboratório onde também os alunos poderão dar largas e poderão também fazer a sua componente mais prática. Também hoje vamos aproveitar para apresentar uma outra sala, que é a sala multimédia, design, uma sala polivalente, mais direcionada para os cursos de comunicação, design, de multimédia, mas também uma sala que é uma espécie de sala de coworking onde poderemos utilizar. Eu acho que temos reunidas todas as condições para ter mais um ano de sucesso, para que os alunos se sintam bem nesta escola e, sobretudo, para que os alunos possam ser felizes na época. O futuro da educação passa, obviamente, pela tecnologia, passa pela inovação e, obviamente, temos que dar o pontapé de saída. Estes espaços serão, obviamente, espaços onde os alunos começarão, obviamente, a integrar-se, a ter uma noção do que é que será o ensino do futuro e também onde nós poderemos iniciar um projeto que temos, que é a gamificação do ensino, que é uma metodologia inovadora que certamente terá muito mais motivação e também irá muito mais ao encontro das necessidades e das competências dos alunos de hoje, que obviamente são diferentes dos alunos que tínhamos há uns anos atrás, e as escolas têm de se adaptar, têm de preparar o futuro.